Portal do Arrocha. Do sol, você brilhou em mim, despertando um grande amor, esse amor que agora não tem fim. Foi na beira da praia, em Itapuã te encontrei, com teus sorriso lindo, um olhar tão meigo, você me apaixonei. E aí? Com você me apaixonei, mas eu serei só seu. Aquele beijo não esquecerei, que você me deu. Por você me apaixonei, mas eu serei só seu. Aquele beijo não esquecerei, que você me deu. Do sol, você brilhou em mim, despertando um grande amor, esse amor que agora não tem fim. Fui na beira da praia, em Itapuã te encontrei, com seu olhar tão lindo, com um sorriso meigo, você me apaixonei. Por você me apaixonei, mas eu serei só seu. Aquele beijo não esquecerei, que você me deu. Por você me apaixonei, mas eu serei só seu. Aquele beijo não esquecerei.